coração está cansado de sofrer. Meus olhos tristes nunca param de chorar. É triste a gente amar alguém que está distante, alguém que foi para nunca mais voltar. Meu sentimento é muito grande porque sei que meu benzinho já não gosta mais de mim. Quanta tristeza estou sentindo em minha vida. Por que será que o meu amor me faz assim? Só de saber que eu lhe perdi, eu fico triste. As minhas lágrimas começo a derramar. Meu mundo é feito de amargura e solidão. Meu coração calado sofre por gostar. Ninguém escuta minha voz quando eu chamo. Mesmo que eu grite, ninguém quer me escutar. Meu travesseiro é testemunha do meu pranto. A dor que eu sinto vai aos poucos me matar. Só de saber que eu lhe perdi, eu fico triste. As minhas lágrimas começo a derramar. Meu mundo é feito de amargura e solidão. Meu coração calado sofre por gostar. Ninguém escuta minha voz quando eu chamo. Mesmo que eu grite,